Gabi Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Ai, nada a ver. Gabi Estática. E aí, galera, começa agora mais o Gabi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike and Frost. E aí, povo? E hoje temos dois convidados, né? O Doug Lira. Sou eu, sou o Doug Lira. É assim que me chamam. E o Valdeir. Opa, tamo junto. Não, não tô junto com você, não. Do Sabe Nada, cara. Esse cara aqui não sabe nada. Sabe nada. Olha aí, né? Cara, quantos trocadilhos dá pra fazer com o podcast de vocês, hein? Ah, cara, você vê que foi um negócio pensado. Pô, a gente vai falar merda pra caramba e vamos ficar enchendo o saco. Então vamos falar que a gente já não sabe de nada. Uma boa estratégia de negócio, viu? Diego foi exatamente isso, né? O comentário, oh, a gente vai falar muito merda, sabe nada. Perfeito, pronto, é isso. Já aconteceu, já pensei. Nada a ver, o Breaking Bad não é da HBO, é da AMC. Pô, escuta lá, vê o nome do... Essa é a proposta, né? E hoje estamos aqui para mais um Gabi Estática Tapa Buraco, que é falar de indicações, né, cara? Pode ser filme, jogo, série, HQ, livro, qualquer As coisa. As pessoas que estão escutando esse podcast devem apreciar a nossa honestidade, tá vendo? Verdade. É nada mais justo, né? Chamou dois obesos para tapar o buraco. Ó, e se esse Gabi Estática tá mais atrasado que o normal, cara, é porque a gente tá com o pessoal do Sabe Nada aqui, ó. Eles estão puxando, cara, o Gabi Estática. A gente podia bater uma aposta pra ver quem vai sair primeiro. Olha aí, você vai mesmo se dar essa humilhação. Vamos fazer um bolão. Quanto foi, cara, que vocês gravaram, Sabe Nada? A gente já tem um gravado, mas eu não abri nenhum áudio ainda pra ver como é que tá. A gente combina, cara, a gente fez uma contagem também pra abrir o áudio no, boa, no editor. Boa. E eu vou começar aqui indicando, pode ser? Depois você estabelece. Por favor, eu vou saber o que, que eu vou falar. Tô pensando. Beleza, eu quero começar indicando então um jogo que eu comprei alguns dias atrás, que é o Mark of the Ninja. Já tô indicando antes que o Doug Lee indique. Eu vou, né, indicar isso aí, ô! Oh, pode ir, Arnaldo. Não. Mark of the Ninja, que é um joguinho em 2D, plataforma 2D, de stealth, né, cara? Coisa que não é muito comum a gente ver em jogo 2D, né? Cara, eu via as jogabilidades, uns vídeos de jogabilidade, né, desse jogo. Porra, você realmente se sente um ninja nesse jogo. Coisa que eu vi raras vezes acontecerem num jogo 3D, sacou? Uhum. Que teoricamente te dá mais liberdade pra você agir, não sei o quê. Você se sente um ninja do jeito que você gosta de pensar que os ninjas eram, né, cara? Exatamente. Acho que de todos os jogos de ninja que já existiram com o nome ninja, Ninja Gaiden, Ninja Shinobi, Ninja Zika, Ninja Blade, esse é o mais ninja, né, cara? Verdade. Porque o Shinobi, então, pelo amor de Deus, né? É um ninja branco. É. Tá de parabéns, hein? Esse é um assassino. Porque ele é um ninja honrado, né? Ele gosta de fazer com que os inimigos saibam que ele tá indo matar o cara. Ah, é, né? Cara, esse jogo, ele é legal que ele evita totalmente que você tente sair na porrada mesmo, cara. Porque, primeiro que o jogo, ele se passa na atualidade, né? Quer dizer, na atualidade, assim, os caras vêm com metralhadora pra cima de você, não é? Você não vai invadir lá o senhor feudal lá dentro. Ele tem um quê de futurista, assim? Tem um pezinho ali, né? É que ele é estilizado, né, cara? Ele é... Um lance meio cyberpunk, assim. Por mais que o jogo seja estilizado, a quantidade de bala que você toma é bem realista, né, cara? Você tomou, sei lá, dois tiros, você morreu já, praticamente. Você chegou a zerar o Doug? Sim, duas vezes. Eu joguei muito pouco, na verdade. É legal que a jogabilidade vai... Não é aquela coisa... Cara, é muito ruim aquele jogo que parece que joga... É pronto, Max Payne, cara. Sabe, jogabilidade não evolui tanto, sabe? Ah, isso é... Mark of the Ninja vai evoluindo muito. Você vai pegando habilidade nova, sim, equipamentos novos, né? Cara, eu peguei uma roupa no Mark of the Ninja que ele... Praticamente dá um teleporte, cara. Caraca. É muito foda. Eu vi no Games on the Rocks falando que tem umas que faz que você possa correr sem fazer barulho. Isso, né? Isso. É que chega uma etapa do jogo que você vira hiper mega ninja, né, cara? É isso que dá vontade de jogar de novo. Você pegar aqueles bonequinhos da primeira tela e destruir eles em segundos, assim. Uhum. Eu queria dar uma incluir uma dica em cima dessa do Mark of the Ninja. É que pra quem gosta de desenho, né, que o Mark of the Ninja é, tipo, todo desenhadinho, assim, parece que até foi feito um pouco pelo Bruce Timm, né, o cara que praticamente criou o Batman Animated lá, e a Liga da Justiça toda quadradona e tal. E é, até o jogo anterior do Mark of the Ninja tem um traço bem parecido, né? Ah, tem um jogo anterior? Isso, que é o Shank, não, não, né? Era um, outra franquia, né? Que eles fizeram. Isso. Como é que é o nome? Ah, é o Shank, não é? É o Shank. Isso. Shank. É, tô ligado. É muito parecido. Aí eu queria só que vocês deixassem aí no post o blog do ilustrador que fez todo o concept do, dos personagens, que é bem legal pra quem gosta de desenho. Ah, foda. Legal que o desenho do Mark of the Ninja e do Shank é bem característico, né? E aí no blog do cara ele tem desenhos dele, tipo, do Tartaruga Ninja, do Mario, de, sei lá, X-Men. Aí pra quem gosta de desenho, acho que tudo é naquele estilo. Tudo naquele estilinho, aí é bem legal. Ah, mano. Legal. Então, beleza, eu vou indicar um jogo também, que já fazia um tempo que eu tinha jogado e voltei a jogar esses dias, porque ganhei de presente do Caio Braga. Muito obrigado, Caio. Nosso fã Stalker. Oh, caraca, a gente não tem nenhum fã Stalker. Hein? Mas ele me deu um presente, pô. Que deu alguma coisa, então piorou. Mas é, não ganha nada, né? Tô ganhando desgosto. Mas ele precisou casar pra ganhar um... Aí, Doug. Aí, o que você acha? É, só, aí eu pergunto pra vocês, o cartório abre no sábado? Abre. Então, beleza. Então, amanhã, Valdeir, temos um encontro marcado com o nosso destino. Você é noiva, tá? Só pra informar. Eu falar, né? Chega no cartório os dois vestidos de noiva. Aí pega, ah, isso é ridículo. Eu falei que ia vir de vestido. Qual que é do jogo? Então, eu vou indicar. Não é menos chore, não. Dragon Age. E a expansão, que eu joguei... Joguei mais a expansão, né? Porque eu não tinha jogado ainda. Ó, tá no lançamento, isso aí. Awakening, que é muito fera. Assim, achei meio curta, né? Foi um pouquinho curta, foi rapidão. Você zerou esse jogo? Zerei. O Dragon Age mesmo eu zerei acho que umas 3, 4 vezes. Caraca. Nossa, depois fala de mim, ó. Aí a expansão... Caraca, tá de caralho. Nossa, mas foi, acho que isso foi em quê? Em um ano, quase. Pera aí, olha só, não tá batendo isso daí, hein? Que aí tem alguma coisa errada. É porque nessa época eu era pipipitiu. Pipipitiu. Mas agora eu sou legalizada. Tô na legalidade. Que assim que aprender com a pessoa que sabe nada, você alugou o jogo. Isso, você alugou. Isso, alugou lá, né? Na Steam alguns dias, é. Agora você, você ganhou. Agora eu comprei. Eu ganhei o Dragon Age, comprei a expansão. Pera, o Dragon Age 1. É, o 1. Ah, tá. Dragon Age Origins. Recomendo, pessoal. Dragon Age é um jogo bem bacana. É melhor que Sky? Não, não é melhor que Sky. É outro tipo de jogo, na verdade, né? É melhor que Sky. Ó, eu vou dizer que, na minha opinião, é melhor que Skyrim, sim, mas por outros motivos. É, a mecânica é diferente, mas né? Mas é aí que tá. Eu acho que o principal motivo pra eu comprar ou ver questão de qualidade, coisa do tipo, é a história, é carisma dos personagens e coisa do tipo. E eu acho que o Dragon Age é muito foda nesses quesitos, cara. Ah, mas mais por causa dos NPCs, né, que você fala. Não, mas é claro, o personagem principal ele tem que ser um meio tábula rasa assim, pra você. Tem uns NPCs muito muito legais. Eu não manjo nada, então Skyrim quer dizer que nem os NPCs prestam. isso é verdade, cara. Os NPCs é que os NPCs são meio... São muito rasos. Todos os guardinhas de vila eram aventureiros que tomaram flechadas no joelho. todos. Diálogos. É, todos eles. Mas o Dragon Age também é mundo aberto, que nem Skyrim? Não. Então, ele é meio... Ele tem um mapa, um world map, assim, que tem umas instâncias, né, pra você ir. É, e dentro dessas instâncias é meio livre, assim, dependendo de se for cidade. Você caminha pelo, mas pelo tipo... mundo mesmo, pelas estradas, você não vai sozinho, você não vai livre, não. Você tem que ir pelo mapa. Uhum. Ah, entendi. Ah, mas cara, ele tem a exploração, né? Tem as áreas grandes pra você tem. Eu acho que é uma grande diferença, assim, além do que o Aiken falou, eu acredito, assim, que é o estilo dele, né? Ele já é mais... É quase em turnos, não chega a ser turnos, né? Mas o sistema de batalha é meio que... É mais ou menos. Você pode pausar, né? E fazer suas estratégias. Você pausa no meio do jogo, você escolhe. É um sistema. É um sistema prévio ao do Mass Effect, né? Pra quem jogou atualmente. Eu acho bem bacana a maneira como você pode já deixar seus NPCs, porque você anda com um grupo, né? É você e mais três. E você já deixa pré-programadas ações que você quer que seu follower faça no momento da batalha. Eu acho isso bem interessante. Isso é melhor que o Skyrim, porque o Skyrim você tem seu follower fica que nem doido, às vezes vai na sua frente. É um idiota, né? Eu já matei várias vezes meus followers. É, e esse esquema de programar as ações dos NPCs no Dragon Age é muito completo mesmo, cara. Você pode, por exemplo, engasguei bonito. Programar. Programar. Só três vezes rápido. É. Você pode... É o lag analógico, como ele tá falando ontem isso. Né? Lag analógico. É. Você pode programar, por exemplo, quem tiver de curandeiro no seu grupo, né? Pra usar a magia de cura quando um personagem tiver com, por exemplo, 30% de vida, ele usa a magia de cura mais forte. Se encontrar um inimigo, já tá programado pra ele mandar uma magia de proteção em área ou uma magia de ataque. É muito complexo, muito maneiro. Cara, mas isso no meio que afasta assim, o jogador, não, cara? Não fica meio complicado? Não, porque você não precisa fazer isso. Não. Você faz isso antes. Dá pra você deixar do jeito que o jogo configura pra você. Vai ser, fica tudo meio esquisito, sabe? É, aí é legal você poder personalizar. Nem tanto, né? Eu acho que ele tem vários modos pré-prontos, assim. Você quer, por exemplo, colocar um personagem pra ser completamente ofensivo. Aí ele vai, já tem uma série de ações naquele estilo. Ah, sim, tem uns presets já de... Isso. Tem os presets, mas o legal é você fazer. É, e é muito simples também, assim. É bem fácil. É muito completo, mas é simples, entendeu? É, isso é legal. Não, mas eu não costumo jogar muito joguinho de RPG, assim, né? Eu acho o jogo de mongol. Me dá um certo trauma, porque eu sempre vejo os cinematics, né? Trailer desses jogos e, puta, cara, aquele CG animal, aquele trailer com aquele gráfico incrível, tipo Warcraft, né? A primeira vez que eu vi, eu falei, cara, esse jogo deve ser foda. Aí vai ver, aí aqueles bonequinhos. É estilo o que acontecia com capa de Atari, né, cara? Capa de Atari era uma tristeza, né, cara? Mas o Dragon Age, do pouco que eu já vi, ele não tem um contraste tão violento quanto, sei lá, Warcraft, por exemplo. Não, o que começou com isso, cara? Eu acho que foi o Final Fantasy VII. Cara. Nossa! É isso que eu ia falar. O Douglas tem trauma de RPG asiático. É, o RPG japonês. Exatamente. Não, é que você vê nas cutscenes os bonequinhos caindo na porrada, né? Vários movimentos. Aí quando você vai jogar, você fica paradinho, né? Só jogando magiazinha de longe. Nossa, cara, assim. É horrível. Aquele... Então eu vou indicar aqui meu outro jogo, que é Borderlands. Olha aí! A gente tá atrasado. Eu tô falando isso porque eu ouvi falar tão mal do 1, cara. E o 2, nego, falou tão bem. Na verdade, o que eu ouvi falar é que o 2 é muito bom. Só que, tipo, se você não jogou o 1, já começa pelo 2, que é a mesma coisa, só que melhorado, sabe? Ah, tá. Eu joguei o 1. Eu cheguei a jogar o 2, mas o 1 eu achei legal, cara. Pra você jogar com cooperativo, nossa. É que o 2, pelo que eu ouvi, eles investiram mais na campanha, né? Na história, nos personagens. A campanha do 1 é muito ruim, cara. Ele jogou o quê? Umas 40 horas, viu? Eu não sei do que se trata aquela história. Por aí. eu tô namorando esse jogo há um bom tempo ali pra comprar. Eu tenho, não joguei. Olha aí, ó, gordo mesmo. Caraca, maluco. Mas eu peguei de graça na PSN. Olha aí. O nosso foi barato, né, Diego? Você comprou. Acho que a gente pagou R$11 com todos os DLCs, o primeiro. Caraca. O segundo, na época, tava meio caro. Vocês estão jogando no PC? É, no PC. É. Só PC aqui. Ele, o Borderlands, ele é o quê? É um joguinho, o quê? Primeira pessoa? Meio que... Sabe aqueles jogos que você fica, basicamente, matando bicho, pegando arma pra ficar mais forte, matando mais bicho e evoluindo? Você mata o bicho e pega o loot. Mata o bicho e pega o loot. É basicamente isso. O jogo de grinding infinito é insuportável. Mas é divertido, cara. É pra jogar com a galera mesmo. Single player mesmo. É tipo Left 4 Dead. Eu joguei só pra aprender a jogar. Pronto, mesmo. Aí, imagina porque depois Left eu comecei Dead, a jogar. Você evoluindo o personagem e pegando loot, sabe? Ah, tá. Pode crer. Verdade. Vai, Valdir, indica seu Last of Us, Valdir. Como é que é o nome? O Last of Us. Last of Us, rapaz. Last of Fudas. Last of Fudas? Como é que é? Last of Us. Ah, então eu vou indicar o Last of Us, cara. Um joguinho aí que saiu, né? Recentemente. Recentemente, né, cara? Saiu ontem, eu já zerei. Caraca, o Valdir, você é doente, velho. Você gostou do jogo? Você jogou um pouquinho, né? Não, puta, cara. Eu tô fuçando até agora em minha mente qual foi o jogo, sei lá, que teve uma introdução mais foda que eu já vi, cara. Cara, verdade. Eu vi a introdução. Ah, é verdade, a gente viu a introdução. Rapaz, você sabe que o jogo tá colocando a pica na mesa quando ele mata uma menininha na sua frente. É spoiler free mesmo? Caraca, a introdução. ação do jogo acontece nos primeiros 10 minutos. Eu falei pra ver, tá vendo o gameplay? Eu falei, cara, essa menina vai morrer simplesmente porque ela não tá nas gameplays do jogo de divulgação. É, dá pra sacar. Você pra já sacar. Vê que ela tá ali só pra criar um vínculo emocional com a menininha que vai vir depois. Né? É, ela já aparece com uma grande lápide desenhada nas costas. Exatamente. Diga-se de passar, essa introdução é tipo, é basicamente um filme, né? Porque você não tem muito controle, assim. É uns 20 minutos de gameplay, né? E é um filme. É meio Call of Duty, né, cara? Não tem muito pra você, você explorar muito. É mesmo você seguir lá e tentar ver a vibe lá da infecção ocorrendo, né? Que, inclusive, eu acho que eu nunca vi um jogo desse de zumbis, cara, que começa antes de começar a bagaceira. E é uma coisa que eu sempre gosto de ver, tanto em filme de apocalipse zumbi, filmes, histórias em gerais, né? Inclusive jogos de apocalipse zumbi ou de invasão alienígena. É mostrando o momento da merda batendo no ventilador. Eu não sei se vocês vão falar que eu tô maluco, mas conversando com o querido Doug Bezerra lá do Frango Fino, ele tinha comprado o jogo e eu falei pra ele, nossa, joguei a introdução. Ele falou, ah, você gostou? O que você achou? Eu comparei a introdução do Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, não sei se eu acho concorda. Eu acho que lembra assim, sim, cara. Sim, com certeza. Tem aquele, tipo, começa, você não sabe o que tá acontecendo, tá tudo lindo, maravilhoso, de repente, pá, carro batendo, gritando. Pode crer. Pô, achei muito, muito parecido, cara. Pô, cara, e eu acho que tem até umas partes de gameplay, assim, que são muito, muito cinemáticas. É, tipo, essa, nesse iniciozinho mesmo do jogo, em que você tá controlando a menininha ainda, né? E tá fugindo do carro, com o carro, assim, com o Joel, né? Puta, e ela o... rodando, a câmera rodando e ela se mexendo ali, né? Isso, isso. E a animação, cara, é sensacional. É muito perfeito, cara. Muito ela tateando o banco, né? Isso, girando, isso. Assim. Muito perfeito. É demais, cara. É um detalhezinho minúsculo, assim, mas que é foda, cara. Ô, Valdeir, mas, tipo, eu me lembro que ano passado, acho que teve na E3, eles botaram um trechinho de gameplay que dava a entender que a inteligência artificial era muito boa, né? Tinha menina que pegava um tijolo, assim, jogava. Isso rola mesmo ou foi só scriptado que os caras botaram lá na E3 só pra dar impressão? Então, isso também eu fiquei na dúvida, né? Porque, assim, eu fiquei na expectativa de ser uma inteligência artificial tão boa quanto do BioShock Infinite, né, por exemplo, que é um jogo que faz muito bem isso, né? E nos trailers mostrava isso mesmo, né, dela, tipo, jogar tijolo, pegar os caras com a faquinha por trás, né? Parecia que ele tava improvisando a menina, cara, tá ligado? Então, até rolou isso algumas vezes, assim, no meu gameplay, assim, por exemplo, teve uma hora que eu tava escondido atrás de uma parede e ela tava, assim, na minha frente e o personagem, o inimigo passou, me viu e veio me segurar, assim, tipo, pra jogar contra a parede, né? Aí nisso ela por trás pegou e deu uma facada nele, né? Então às vezes acontece, mas é muito difícil, não é tanto quanto eu imaginei, sabe? Eu acho que são certos gatilhos assim na jogabilidade que ativam esse tipo de reação, né, cara? Ele tava no momento certo, no ambiente certo pra acontecer aquilo, eu acho. Isso, né? Isso. E eu percebi que dá pra você usar isso até como estratégia, sabe? Só que é muito difícil, tipo, você parar, vou deixar o cara me pegar pra ela, sabe, interagir com ele. Tipo. Ah, cara, mas se você conseguir usar isso como estratégia, aí eu acho que fica uma merda. Porque é que nem eu me lembro quando eu jogava Resident Evil, dos antigos, né? O zumbi, cara, se você estivesse na escada, ele não te agarrava, ele vomitava, tá ligado? Aí quando você começa a entender isso, aí você... Ah, pera aí, aí você já começa a destravar a mecânica do jogo, tá ligado? Aí eu acho que perde um pouco da imersão, quando você começa a entender como é que o inimigo reage, funciona, né? O Max Payne, que a gente comentou agora, tem disso, né? Você consegue decifrar rapidinho, assim. Você parece que você vira o escolhido, tipo o Neo, vê as linhas, sabe, dos códigos caindo. Eu acho que aí perde a imersão, quando chega nesse ponto. Uma coisa que você tinha comentado, Valdeir, eu não cheguei a ver, né, porque eu joguei só o começo, mas você tinha comentado que os personagens, assim, tipo, os capangas ali do jogo, né, eles não se repetem tanto, né? Se você prestar muita atenção, você até vê que, por exemplo, é o mesmo skin do personagem, só que colocou uma barbinha, sabe, mudou a cor da pele um pouquinho, mas é muito difícil você perceber isso, sabe? Ah, mas aí é normal, no Japão é assim, né, tipo, o japonês é igual. É, né? Tudo bem depois que o cara fica uma semana trancado jogando, né, cara, você vê tudo, né, cara? Cara, essa lixeira tinha ali também, cara. Mas é difícil perceber, tipo, repetir os personagens. A não ser quando, tipo, é soldadinho que tem a mesma roupa, sabe? Tem o mesmo colete, a prova de bala, o mesmo capacete. Que aí é uniforme, aí... né, cara? Não tem como fugir desse tipo de coisa. Aí é perdoável. Mas quando são os carinhas que ficam naquele mundo, né? Com aquele visual pós-apocalíptico, é bem, tipo, diversificado, né? Maneiro. Agora, uma coisa que eu tava vendo na gameplay lá e eu... Eu achei que ficou um pouco apelativo, não sei, não achei tão legal. É aquela super audição dele, né? O cara sabe até se o cara tá virado pra frente. daí realmente. Ah, eu achei isso bem maneiro, cara. Eu acho que foi uma forma de simular, tipo, um instinto de sobrevivência. Ah, não, a ideia eu achei legal, mas eles poderiam ter feito que nem eu falei, que nem no Mark of the Ninja. Você escuta os passos, tá ligado? Quando o cara dá um passo, sai tipo uma onda sonora do pé do cara. Uhum, eu acho que se fosse assim, você podia tentar escutar no Last of Us, e você via assim que tinha, tipo, o som tá vindo dali. Você sabe que tem alguma coisa ali, mas você não sabe se o cara tá virado pra você, por exemplo. Então, é que no The Last of Us, você segura o botão e aparece a silhueta do personagem atrás das paredes. Aham, uhum, pode crer, realmente. Aí eles tentam te fazer acreditar que ele tá ouvindo, né? Porque sai um, tipo, radarzinho de onde o personagem tá pisando, né? Por exemplo. Tipo, ele pisou, fez um barulho, uhum. Aí sai um, tipo, uma ondinha, isso, né, de som. Então, mas é um isso... morcego. Mas igual o Mark of the Ninja, não ia funcionar pro Last of Us. Porque o Mark of the Ninja é 2D, então você já tá vendo o personagem ali. É. Então, como ele é 2D, você sabe que tem um bonequinho ali e fato. Ok. E tá olhando pra esquerda e pra direita, né, cara? É, sim. 3D, puta, ferrou, né? O Last of Us é aquela coisa, é um gameplay, né? Tipo, é uma função que eles colocam pra, sei lá... É pra simular, né? Uma... É, sabe o que eu acho? Eu acho que eles que... É, eu notei que tá uma onda de fazer jogos com aquela visão de predador do Batman, né, cara? Que o Hitman eu vi que também tem, né? Verdade. Tem um monte de jogo que tem isso. Eu acho que eles queriam colocar isso, só que ia ficar muito apelativo se fosse gratuitamente, né? Ah, cara, mas eu acho que isso não é de agora, não. Eu acho que isso daí já é bem comum. Há bastante tempo. Mas o The Last of Us, eles ainda tentam contextualizar, né? Que ele tá ouvindo. Você quer ver um jogo que teve isso e eu achei que não teve razão nenhuma? O Tomb Raider. Ah, o Tomb Raider tem isso também, cara. Nossa, até tem esse isso. Jogo tem isso? Tem. Você tá carne de vaca mesmo, né? E eles tentam justificar que é o instinto dela. É. Nossa, caralho, que instinto. O ritmo é a mesma coisa, instinto de assassino. Eu acho que se você botar uma limitação, acho que fica mais legal, sabe? Tipo, enquanto você tá usando isso aí, você tá gastando, sei lá, ó, se fosse o Batman, bateria. Porque eu já me peguei várias vezes jogando Batman e, cara, eu só tô com aquela visão. Eu fico pensando, cara, essa gameplay tá toda azul, né, cara? Caraca! Se eu fosse gravar uma gameplay disso, ia ser exportado. Exatamente, cara. Quando eu tava jogando Batman, eu estava me doutrinando a usar essa visão só em túneis. Não, saiu do túnel, não posso usar mais essa bosta, cara. Senão fica estranho jogar o jogo só azul. É, eu tava me sentindo assim também no aquele jogo do assassino lá, o Dishonored. Ah, sei. Ah, também tem isso? Tem, só que é uma visão toda amarela, né? Que chega a doer o olho. Caraca. É a limitação, tá vendo? Se você ficar usando muito isso, você vai ficar cego, cara. Então não use muito isso. Você vai ter uma enxaqueca inacreditável. É. Vou falar de um livro chamado Roadside Picnic. É, eu acho que na versão... Eu só vi uma versão... A versão que eu li, na verdade, era em português de Portugal. Que rapaz, bom, que vontade de ler esse livro, você tá aí. Não, pior que a versão de português de Portugal, o nome dele é Stalker. É Stalker? Stalker, Roadside Picnic. É, o nome traduzido, porque na verdade o livro original é russo, né? Ah, pô, aí você também tá exigindo muito esse português. Ah, quem vai tomar banho? Caraca, eu já tô sem entender nada. Ó, eu não sei se o livro é português. Volta essa porra. Volta tudo do início. É um livro russo de ficção científica que a tradução pro inglês é Roadside Picnic. E a tradução mais comum, inclusive de português de Portugal, é Stalker. Inclusive, inspirou os jogos de videogame da série Stalker. Shadows of Chernobyl, esses outros... Não tem nada a ver com aquele metrô, não, né? Não. Lá no MRG. Não. Na verdade, isso daí é inspirado em outro livro, outra série de livro russo também. É por isso que eu tô confundindo com o que eles falaram. Esse livro foi escrito em 71 por dois irmãos russos com nomes impronunciáveis. Ah, tenta aí, cara! Era o Sergei e o Ivan. E o Ivan. Não, pior que um chama Boris. Olha aí, Boris. Boris e Arkady Strugatsky. É um livro muito maneiro. Eu falei sobre aquele lance de ficção científica que eu gosto muito, que conta de a hora da invasão, né? A hora em que a merda bate no ventilador e tal. Ele é um pouco assim, ele conta as consequências pra sociedade humana de uma visita de entidades alienígenas que durou 2 dias só. Só que deixou 1 milhão de artefatos bizarros, 1 milhão de efeitos completamente fora da nossa realidade. Sabe? Cara, que bizarro. Os caras vieram aqui, sambaram na cara da sociedade e foram embora. Basicamente. E aí o nome do livro, Roadside Picnic, é uma comparação justamente disso. Você imagina o seguinte, imagina uma família saindo pra fazer um piquenique, eles param com seus carros na beirada da estrada, assim, numa área bonita, pegam aquele monte de jornal, aquele monte de comida, arrumam ali suas mesinhas, suas coisas assim, e vão embora e deixam copo de plástico pra trás, deixam o resto de um sanduíche, uma chave de roda que pra consertar. Ah, e, tipo, tá. Imagina que os personagens, que a humanidade, nesse caso, tá no lugar dos pequenos habitantes e animais da floresta que vê em um horror absurdo aquela coisa fora da explicação e fora da realidade deles, entendeu? Uhum. É muito maneiro, cara. Ele é curtinho, sim, e conta, tipo, 4 momentos da vida de um personagem que é um stalker, que são pessoas especializadas em entrar nessas áreas que eles chamam de zonas, entrar nessas zonas pra recuperar artefatos alienígenas, recuperar coisas lá de dentro pra estudo, sabe como? E até pra contrabando, tipo, também. Lixo alienígena, né? Tipo, basicamente. Tipo Distrito 9, né? Você falou, não lembrou. Puta, verdade. Cara, só que eles deixaram os ETs também. Cara, é muito maneiro, é muito maneiro. Tem uns conceitos extremamente exóticos, assim, extremamente bizarros da tecnologia. Mas ele descreve, tipo, o que foi deixado, assim, tipo... Aí mas... que tá, cara. Porque as coisas que os personagens têm contato são coisas tão completamente, inacreditavelmente fora da realidade, que não tem muito o que descrever, sabe como? A formiga não sabe o que é um copo descartável. É, exatamente. Ele, tipo, ele descreve tem um evento físico dessas zonas chamado Careca de Mosquito. Ah. Eita porra. Na versão de português de Portugal. Puta. Não, mas parece que é um apelido mesmo, que os stalkers dão pras coisas, sabe como? Sim. Tudo é chamado por um apelido bizarro, assim, que são basicamente áreas em que a gravidade converge de forma inacreditável ali e esmaga tudo, tá, assim. Porra. E ninguém sabe a explicação de por que isso, por que disso. Tem um outro evento dessas zonas que parece uma teia de aranha, assim, prateada, mas que só algumas pessoas conseguem ver. E tem um personagem que ele tropeça numa teia dessa, assim. Na verdade, ele não tropeça, ele esbarra numa teia dessa e dá um barulho tipo de vidro quebrando, sacou? Mas não via nada. Ele não vê. E aí, tipo, no final do dia, quando eles já saíram da zona em segurança, esse cara morre de um ataque cardíaco fulminante, sacou? Porra, cara! É muito legal. Cara, agora você vê, a galera, tanta gente a gente vê reclamando, dizendo, ah, as ideias já acabaram, por isso que Hollywood só vive de reboot, remake. Cara, não tem nenhum filme que tenha essa temática. Pelo menos se tem, deve ser um bem independente que ninguém viu, eu acho. Cara. Sim. O pior é que tem um filme, acho que é alemão, que adapta essa história, sabe como? De 79, eu acho. Cara, então é um filme preto e branco, assim, antigão. Parece que é muito maneiro. Um amigo meu que assistiu e me falou que é foda. Você comentando isso, cara, me veio de cara um episódio, sei lá, parece ser um episódio do Além da Imaginação, assim, saca? É bem no estilo, cara. É aquela maluquice sem muita explicação, sacou? Ele mostra as consequências, mostra a interpretação que o personagem principal tem daquela coisa, porque o livro é meio que em primeira pessoa, assim, sacou? Sim. Mas nunca explica o que é aquilo, por que aquilo mas tá... isso é a magia, né? Exatamente. Isso aí que eu acho foda isso. Isso é muito foda. É o pessoal que assistiu ao fim, ai, não explica, o zumbi não gosta. Eu não quero saber. Como é que ele levanta o zumbi? Ah, vai tomar no cu. Vai assistir Michael Bay, ó. É excelente, é um livro muito, muito, muito bom, cara, foda, esse muito fiquei foda. Interessado, hein, vou voltar a ler. vou voltar a me comunicar esperando... com as palavras escritas. É. Pior se fosse um, tá aí, cara, vou aprender a ler. Sério, cara, o livro é tão bom que, tipo, mesmo as bizarrices de ler o livro em português de Portugal, valeu a pena. Puta, deve ser meio bizarro. Mas não tem versão brasileira, é isso? Cara, eu nunca vi. Ou você não achou, simplesmente? Eu nunca achei uma versão brasileira desse livro, não. Puta, que triste, né, cara? Pois é. Ah, mas português de Portugal é de boa. É. É, realmente. Tirando uns cacetinhos, ó, de gajo. Eu vou, já vou explicar que esticar o pernil é morrer, tá? Caraca! Esticar o pernil, né? Cara. O cara, ora, pois, relei numa teia prateada e estiquei um pernil. Pô, mas gostei da indicação do livro, cara. Fiquei bem curioso mesmo. Pô, sua indicação agora, Udo. Chegou. Agora vai. Eu pensei em indicar um quadrinho, cara, mas eu vou indicar uma série. Olha aí. Que eu vou... Provavelmente eu vou me arrepender ou não, né? Porque eu pensei em indicar ela no podcast Sabe Nada. Ah, nunca vai sair mesmo. Ah, mas a gente indica depois. Até sair já esqueceu. Ou melhor, indica, só que faz um áudio de 2 minutos e fala, ah, quiser saber mais, vai lá no Gabestatic. Continua no outro podcast. Mas eu queria indicar uma série, cara, uma série francesa. Nossa. Uma série francesa chamada Les... Eu acho que a pronúncia é Les Revenants, mas eu não tenho certeza, né, cara? Uhum. Que tem alguma coisa a ver com os fantasmas, assim. É engraçado isso, né, cara? Eu tava numa vibe de assistir muitas séries, aí fui lá pra séries inglesas, e aí de repente me indicaram essa série francesa, que eu, tipo, nunca vi nada com áudio, sei lá, 100% francês, hein? Deve ser bizarro. É meio bizarro, cara, porque não dá pra você levar a sério, pessoal. Falando com o biquinho o tempo inteiro, né? Mas qual que é o grande tchan, né? O que me deu curiosidade de assistir essa série? É, em uma cidadezinha da França, né? O que acontece? As pessoas estão lá vivendo feliz, né? Ou calmamente. Tem uma família, né? Uma família francesa lá, que classe média. Está na sua casa, de boa. E o que acontece? A filha que morreu há 4 anos atrás volta pra casa. Porra. Simplesmente. Excelente. Ela aparece do nada, na estrada, vem andando pra cidade, entra na casa dela. Oi, mãe! Tô com fome, tá aqui, tem um pão. E qual que é o legal? Começa a surgir vários personagens, assim. Que eles foram mortos, ou sei lá, se suicidaram, em várias épocas diferentes. Começa a voltar de boa, assim, que é de boa e com a memória zerada, assim, não sabe o que aconteceu, saca? Nossa, cara. Tipo, não lembra que morreu. Exatamente. É tipo filme de zumbi, só que consciência, né, cara? Mas é exatamente isso. Eles voltam, assim. Exatamente isso, cara. A própria personagem, quando ela toma consciência de que ela morreu, ou os personagens, eles ficam falando, ah, eu sou um zumbi, então? Que merda é essa que eu sou? Uhum. E o interessante, como não é uma série americana, porque americano já tem todo um molde que a gente já tá acostumado. Uhum. E já fórmula, tá de saco, né? Cheio, né? Então, qual que é o interessante? Quando essa personagem do primeiro episódio, que é a Camille, quando ela volta, ela tem, sei lá, seus 14 anos, né? E quando ela volta, a mãe dela não leva um susto, a música não aumenta, e tipo, uhum, meu Deus, não. Ela fica, tipo, a primeira coisa que ela faz é ir no quarto da menina e tirar as fotos lá, que tá parecendo um velório, saca? Caraca. Uhum. Ela volta pro quarto da menina desesperada pra esconder as fotos de lembrança, assim, e apagar a vela da filha e tal. Caraca. E fica lá conversando com a menina, e a menina, que foi? Como é que foi a escola? Ela, ah, foi bem. Engraçado, não lembro o que aconteceu na escola. Nossa. Ó, se fosse uma série americana, cara, ia terminar o primeiro episódio com a menina voltando, a música subindo e continua, né, cara? É difícil, né? É. Uhum. Aí, o interessante desse seriado também é que ele tem 8 episódios e cada episódio é o nome de um personagem. A série é dividida em vários núcleos diferentes. Mas são, cada episódio é fechado? A história daquele personagem ou não? Não, né? Não e sim, né, cara? Porque tem episódio, por exemplo, o primeiro episódio é da Camille, dessa menina de 14 anos. Mas aí no terceiro episódio, ou no segundo, é meio que mostra como é que foi o acidente dela, saca? Uhum. O pai e a mãe se separaram depois que a filha morreu. Cada núcleo tá despedaçado, saca? Porque perdeu um ente querido, então ficou um negócio meio tenso. Caraca. Então quando eles voltam, é tipo, eles têm que se reestruturar tudo de novo. Uhum. Por exemplo, a Camille, quando ela volta, o pai dela que tá separado, ele fica indo na casa dela lá fingindo que não tá separado, saca? Caraca. E eles ficam tentando entender, a menina não pode sair de casa porque vai encontrar alguém lá que conheceu ela no passado e vai ficar falando, pô, essa menina parece a Camille, vai causar um rebuliço danado. Então é muito curioso, cara, cada episódio quando mostra um personagem e cada final de episódio, cara, tem aquele gancho, cara, que você não tem como parar de assistir essa porra dessa série, cara. É só uma temporada só? Então, essa série ela é de 2012 e ela até agora tem uma temporada, mas tá pra sair a segunda temporada já. Legal. Ó, pelo que você falou aí também, parece que é um negócio meio além da imaginação, a ideia, né, cara? Mas tem muito, cara. Uhum. E qual é o interessante? Dentre todos esses personagens, foi criança, mulher, sei lá, cachorro. Cachorro, volta. Um monte de coisa. O episódio do cachorro eu vou pular, beleza? É demais. Não, o cachorro não voltou. Dentre os personagens que voltou, tem um personagem que era um serial killer, cara. Olha só que legal. Caraca, olha. Que bizarro. E aí, tipo, quando surge o serial killer, cara, tipo, eu fiquei assustado, cara. Porque o cara pega e fala, nossa, essa mulher morreu aqui. Aí o que aconteceu com ela? Nossa, parece um serial killer que sumiu há 7 anos atrás. O interessante é esse, né? Como eu disse, cada personagem que volta, ele morreu numa época determinada, assim. Tem uma criança que ele é a pessoa que parece que morreu há mais tempo. Ele morreu, sei lá, faz 35 anos atrás, moleque. Caraca. Mas eles voltam todos no presente, né? Ou na época deles. Voltam todos no presente e simplesmente voltam. E aí você fica ali, curioso. Uhum. E para nossa tristeza, ou minha, que já assisti a primeira temporada, já estão planejando, lógico, né, fazer a versão americana. Ah, não. Tá merda. Claro, sempre, né? Claro. Vai ser um sucesso. Vai ser igual o Sherlock. Você assistiu o primeiro episódio de Sherlock inglês lá, regacei a segunda temporada em, sei lá, um dia, aí fui assistir o Elementary. Nossa, Elementary é muito ruim. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu prefiro assistir a próxima vítima. Nossa. Vítima. O Diego vai indicar o filme? Na verdade, ultimamente eu não tô vendo muito filme, cara. Um dos últimos que eu vi, que eu achei legal, assim, até eu diria underrated, cara, que não teve muita divulgação por aí, é o filme novo do Juiz Dredd. Não sei se vocês viram. Cara. Esse filme é bom pra caralho. Muito boa indicação, cara. Pode ser que muita gente assista e não ache. Ah, meu Deus, não é que... Mas eu acho que ele não é pretencioso, tá ligado? Esse que é o esquema dele, assim. Você acaba não esperando muita coisa e o filme surpreende, cara. Ele tem uma trama bem legal. Ele tem uma cara meio de filme independente. Não sei se vocês acharam isso. É, ele tem mesmo. Totalmente. Tem essa cara mesmo. O ritmo dele é de filme independente. Por mais que seja um filme de ação. É tipo aquele filme independente bem feito, sabe? Isso, e ele teve pouco orçamento também. Né? Pois é. E até um plus, assim, é que... Mais uma vez, uma coisa que me surpreendeu é que eu vi ele em 3D. Eu achei muito legal, cara. O 3D dele. Ah, eu não assisti. Eu quase não assisti ele porque tinha 3D no título, né? Mas... Juiz Dredd 3D. Né? Mas o 3D desse filme tá legal. O começo você não nota muita coisa não, mas a partir do momento da primeira cena em câmera lenta que eles colocam, ou melhor, da primeira tiroteio em câmera lenta, né, que tem várias partes em câmera lenta do filme, que inclusive eu acho que é uma das poucas críticas que eu tenho pra ele, que apesar de ter uma justificativa muito boa pra ter tanto slow motion, porra, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que é um dos únicos que tem uma justificativa pra ter câmera lenta, né? Cara? É, ele e o Inception, né, cara? É. Não tá ali apenas, não é Zack Snyder, que tá ali apenas pra fazer um efeito legal, exatamente, né? Exatamente. Ele tem uma desculpa pra ter um slow motion no filme, só que eu acho que tem uns momentos que se estende muito, sabe? Que, tipo, cara, assim, a mulher tomando banho, a espuma em câmera lenta, eu acho que não precisava ficar tanto tempo. Porra, né? Nem achei... Ah, mas ela tá tomando banho, né, cara? É um fanservice aí, né? Cara, mas é uma mulher com uma cicatriz gigante na cara, velho. E a Cersei, inclusive, né? Isso que eu ia falar. Inclusive, a vilã do filme é a Cersei, do Game of Thrones. Vocês assistiram o filme? O Douglas, eu sei que viu aquele... É The Raid, né? The Raid. Que é asiático lá. Que é o edifício. Do edifício. Ah, tá. Eu tive a sorte de ver o Juiz Dredd antes. Porque a história é a mesma coisa. Uhum. É, a ideia do Juiz Dredd, né, que é... Entra no prédio e mate todos os bandidos que tem aí. É um jogo de jogo do Super Nintendo, né, cara? É um jogo. Cara, é muito jogo, né, cara? Ele tem cara de jogo, exatamente. Inclusive, o chefão tá no andar final, né, cara? Do prédio, né, cara? Exatamente. Pô, mas eu gostei muito, cara. E da... Pena que no filme não tem uns detalhes da história, por exemplo, da... Mamá, né? Que é o nome da vilã. Mamá. É difícil levar a sério. Não explora tanto, né? Madeline Madrigal. Tem uns detalhes que saíram só numa história em quadrinho. Mas existe aqueles personagens nos quadrinhos, será? Existe. Não. Eu tô falando um quadrinho específico pro filme, né? Eu não conheço os quadrinhos do Dredd. A ajudante lá do Dredd, a minazinha que tem poderes psíquicos... Ah, sim. Ela existe. Ela existe. Mas, pra quem gosta dos quadrinhos... Puta, vai gostar muito desse filme, cara. Porque tem toda essa coisa de que, ah, o Juiz Dredd não pode tirar o capacete. E lá ele não tira mesmo. É, isso eu achei bom. E ele é escroto mesmo. Cara, sabe a impressão que eu tive desse filme também? Se o filme do Robocop não for bom, cara, esse já foi quase o filme do Robocop. Uma coisa que eu achei que mostrou bem assim no filme, quando eu olhei, falei, caraca, esse é o Dredd. É antes dele entrar no prédio, quando ele olha pro mendigo. Fala, se você estiver aí quando eu voltar, ou você vai preso ou eu te mato, tipo isso. Uhum. Teve muita gente reclamou da expressão facial dele. É, que tá sempre irritadinho, tá, né, meio cara? Forçado. É que expressão facial só dá pra ver a boca. Ah, mas esse é o Dredd, cara. Eu acho que o filme também é meio caricato, velho. Então eu acho que não tem tanto problema. A atuação não tá ruim, tá ligado? Eu acho que tá um pouco forçado, mas a atuação dele não tá ruim. Então, sei não, cara. Não me incomodou, não. Mas assim, porque... falando pelo menos por mim, pelo pouco que eu conheço do Dredd, eu acho que a impressão do personagem é sempre passar que ele não era um humano, só que ele era uma força da natureza. Exatamente. Exatamente. Ele é um soldado. E, inclusive, ele é tipo cara sem passado também, né? Não sei se nos quadrinhos. Eu acho que nos quadrinhos também não explora nada, assim. Você não sabe muito. Você não sabe quase nada dele. Nos quadrinhos não tem muita coisa, não, cara. É isso eu acho legal. No, nos quadrinhos tem até uma. Tem um arco muito, muito interessante que até eu vi boatos que talvez vire o segundo filme, eu ia ficar muito feliz, que são os Juízes da Morte. Ah, eu li sobre isso. Cara, os Juízes da Morte são tipo vários juízes, né, que eles condenaram a vida. A vida é contra a lei, então você tem que morrer. Porque quem comete os crimes é quem tá vivo. Então logo a vida é contra a lei. Não matar todo mundo. E aí tem um juiz da morte lá que quando ele mostra o rosto dele, a pessoa quase morre de susto. Porque ela vê algo totalmente horripilante. Mas é o que? É sobrenatural? Aí, eles são de um universo paralelo, não é? É meio sobrenatural. Assim. E aí tem um, tem um trecho desse arco aí. Que o bicho mostra o rosto pro Dredd, aí o cara fala: bem, se fosse uma pessoa normal, a pessoa estaria morta, mas o Dredd, ele rangeu os dentes e deu um soco na cabeça do cara. Muito tipo, fala que ele sentiu um frio na espinha de leve. E aí ele matou o cara com um soco. Com um soco na braço. Boca, cara. Puta, muito no bom. No máximo, cara. Ele deve ter pensado, vixi. Nossa, você é muito feio. Meu Deus, gruda daí. Eu acho que o problema do ator no filme é que todo mundo já conhece a cara do ator. Então quando vê ele com aquela boquinha assim, tipo, eu tô bravo, eu tô irritado. Eu não sei, cara, quem é esse ator. Claro que sabe, cara. Colin Farrell, pô. É o Colin Farrell. Que Colin Farrell? É o Colin Farrell? Nossa, eu não sabia, cara. Colin Farrell? Juro. Vocês estão malucos. O que vocês estão falando? Eu tô suando, a Vivi, eu não sei. Que droga que vocês estão usando, cara. A Vivi falou com certeza absoluta, cara. Devia ter levado essa até o fim. Porra, foi o Colin Farrell mesmo, cara. Devia. Tinha que ter me avisado pelo chat, rapaz. Colin Farrell. Nossa. Cara, eu acho que rendeu bastante coisa, né, cara? É. Então, falem aí do Sabe Nada, esse podcast que eu conheci hoje. É, olha, escutou o último episódio? Eu acho que foi o último, cara. Pelo menos foi o que eu achei lá do iTunes. É o último foi lançado, que é o 2. Dois. Já tem 3 anos já. Não, eu só sei, cara. Eu cheguei aqui cansado do trabalho, né? Eu disse, às vezes eu deito aqui na cama e deixo rolando com o podcast, né? Aí sabe quando você tá meio sonolento assim, cara? Aí eu só sei que uma frase subiu assim, que eu acho que foi tipo: Roca, para de lamber de macaco. Alguma coisa assim, eu, nossa, velho. O sono, cara, vai embora, cara, depois de uma frase dessa. É muito bom, cara. Eu gostei do Sabe Nada. A proposta do Sabe Nada é a seguinte. Não sei, né, cara? Eu não sei. Sei. Não, ele é dividido geralmente em blocos. Temos duas indicações, geralmente. Uma indicação que é uma banda, né? Uma indicação musical. Aí temos a nossa dica da semana, que não faz sentido o nome, né? Já que o podcast sai de mês em mês. Eu vi isso. É bimestral, né? A dica da semana, no geral, a gente indica filme e série, né? O que a gente mais indica, né? E temos as nossas duas notícias, que é a notícia inicial, que é uma notícia bizarra, né, geralmente. E a notícia do terceiro bloco, que é o caralho mesmo. Que é a notícia que você olha e fala, que porra é essa, cara? Eu acho que foi aí que surgiu uma capa. Com certeza. É o chinês que a profissão dele é lamber o ânus do macaco. É o chinês. Qual é o propósito disso, cara? É pro macaco poder fazer cocô. É porque na natureza é a mãe do macaco que faz isso, mas o macaco não tem mãe. Excelente, ele não podia colocar um supositório de vaselina no cu do macaco. Não. Pois é. Ele tinha que colocar a língua. Não, o supositório é mais caro que o chinês, cara. É verdade. Mais caro que o chinês. Pra que supositório se você pode dar R$1 pra um cara lamber o cu do macaco? Você sabia que lá no Japão o chinês é unidade de medida? Porque o primo Davi trabalhava lá no Japão, cara. Ele, quando foi embora, ele foi substituído por dois chineses, cara. Esse, o meu cara. Trabalho é equivalente a dois chineses. E ele ficou triste, cara. Ele queria que fosse mais chineses. Os caras pesam, né? Eu falo aí pro pessoal aí do Gabo Estática, vocês, todos vocês, milhares de ouvintes, entrem lá no Pauta Livre News. Não escute Pauta Livre News, vai escutar, faz uma maratona, 17 episódios, sabe nada. E divirta-se. E fique sentado esperando o próximo. Agora estreou a rivalidade Sabe Nada Gabo Estática, né, cara? Porque... Olha aí. Agora, ó, quem sabe se não virou motivação, né, cara? Verdade. Ó, bolão de quando sai, de quem sai primeiro, hein? Aposta. Olha. Ô, mas eles estão com as vantagens aí, né, cara? Pelo menos eles já baixaram os áudios, né? A gente nem baixou aí. Não, mas eu nem abri pra ver se tá tudo ok. Você nem viu se gravou. Cara, você quer comprar com a gente? A gente nem terminou a gravação. Não, mas eu acho que... não sei. Que foi? O que foi? Alô? Oi? Lai? Não tá escutando. Alô? Alô? Alô? O que aconteceu? O que foi? Caiu todo mundo? Não, deixa eu dar uma olhada. Acho que ele que caiu. Aí tá ele lá no chão. Ai, ai, ai. Com a bacia quebrada, né? Ai, meu Deus. Puta, eu voto por ter mais jogos de plataforma 2D. É, eu não gosto muito. Por tanto. Não, sai daqui. Sai daqui. Eu não sou muito chegada. É porque eu não consigo pular. Eu não consigo pular com você. Mario esquece, né? Mario. Depois vocês não assistiram o gameplay de Trine que a gente fez. Eu não vi ainda. Cara, tem um buraco minúsculo, cara. Ela consegue acertar o buraco. Não sei como. Porra, eu vou ver. É, porque quem não pegou a geração Mario e não aprendeu a pular ali, ou não Sonic... Não aprende mais, cara. Não aprende mais, é exatamente... Fica pulando. O pior é que eu jogava Sonic. Meu, Sonic era difícil pular. Mega Man também, cara, Mega Man. Nossa, Mega Man, cara. Depende muito dos seus pulos, cara. Aqueles espinhos são mortais, então você não pode pular, cara. Tinha o lance de você ter que se equilibrar numa parede, quicar na outra, né, e fazer umas subidas bizarras. Assim. Exatamente. Uhum. Bota Vivi pra jogar o Wannabe The Guy. Doug não atendeu. Ô, miserável. Tá mudo então, Doug. Liga aí o botão aí. Ué? Oi! Não tava no mudo, não. Não apertei sem querer, não. Tava, não. Não, né? Eu acho que agora vai abrir a porta aqui pra internet entrar. Mas tá, é muito caro, velho. Não sei. Tem um pessoal aí que eu vou te contar, um tal de Valdeir. Compra o jogo, paga 90 conto. Você é louco. 90 véio. Conto tá barato pra cacete. Ah, vai pagar uma conta de luz, rapaz. Você tá com vergonha. Por isso que ele faz valer o jogo, cara. E aí, ó. É. Isso aí. Eu me lembro que eu tive um videogame que fez muito sucesso, o Sega Saturn, que eu comprei o Resident Evil 1 original, na época R$80, eu acho que se for reajustar os juros daquela época, deve ter sido tipo uns R$300 hoje em Você dia, é louco, tá deve ter pagado 800, cara. Eu joguei muito esse jogo, cara. Esse eu fiz valer, cara. Ah, mas aí, tá vendo? Isso aí não vale pro Valdeir, cara. Lá vem. Valdeir, você jogou o Gears of War 3? Eu não. Nem tirou da caixa, o filho da puta. Comprou pra quê? Caraca, não acredito. Cara. Eu tenho dois e o três aqui, joguei só um. É um corno mesmo, cara. É um corno mesmo. andando, e a voz do personagem que tá longe tá mais alta do que você falando, sabe? Do que o personagem que você tá correndo. Caralho, que bizarro. Em inglês não rola isso. Inglês não rola. Então, tipo, é problema de mixagem, né? De... É, o pessoal não usou o levelator aí, né, cara? Um... É, cara, é bizarro, cara. Tipo, você não... E é baixo de você não conseguir ouvir o que o cara tá falando, sabe? É bizarro. Não sei se, foi, se é o meu jogo, mas se isso acontece... Puta, seria foda, cara, se fosse só o seu jogo. Só o meu. Você já tentou ver na capa? De repente tem seu nome lá escrito. E uma marca de batom. Assim, Valdeir cara. Edition. Valdeir Scott. É, ele... Ah, esse é o cara que comprou... É o cara que comprou um Uncharted 3 e não jogou até agora? É, vou sacanear. É, esse aqui, ele não vai jogar esse jogo, cara. Ele não vai jogar. Então... Vamos zoar, ele não vai ver, né? Quem que é agora? O Viking? Eu? Acho que você, né? Você indicou? Eu não lembro. Não, não indiquei, não. Então é você, eu acho. Então vai. Não, o Viking indicou? Não, ainda não. Também não. Não. Vai você. Ah, também não? É, vai jogar em pouco. Vai. Vai ser, vai ser por confiança, né? Eu vou dizer o que eu disse. Né? Não, não, não, vocês podem falar em vez de fazer a mãozinha, porque a mãozinha é foda. Boa. Então vai. Um, dois, três. Tesoura. Tesoura. Que bosta. Já vi que eu tenho vantagem do delay, vai. Aí ele fala, tesoura. Pedra. Eu fiquei muito feliz, cara, quando o Hugo gravou com vocês e falou: "Nó, véi, pessoal, grava separado também." E hoje ele grava junto, né? É, hoje ele grava junto. É, né? Agora eu já tô fazendo o seguinte: de gravar separado, mas na hora de editar eu junto as duas falas, sabe? Ah, mas. Que capeta é esse aí do microfone? Não sei. Ah, é o fedido do Valdeir. Que isso, cara? É o Pedro, é o Pedrinho. Caraca. Ai, gato. Cara, eu achei que isso era uma voz humana emulando alguma outra coisa. Cara. É a Vivi. É o demônio. Cara, que bizarro, cara. O que vocês acham assim disso nos jogos? Porque ele tira muito controle da mão, né? Ah, eu gosto de cutscene, eu acho isso muito bom, cara. Só uma pergunta rapidinho, quem que tá brincando de balanço aí? O Doug fala, é o meu filho, o anão, que tá ali, ele adora esse balanço. É o meu neto anão, né? É. Vem cá, meu queixudinho, aqui, ó. Ô, cara, mas você pega o Silent Hill 1 hoje, ele é mais assustador ainda, cara, que o gráfico tá terrível. Gráfico feio, né? Fica mais aterrorizante. Aí você não sabe, né? Ó, meu Deus, tem um cubo querendo me matar. Ai, meu Deus, que coisa assustadora é essa, né, cara? Ah, não, sou eu. Beleza, vamos em frente. Um que é tenso também é o Fatal Frame, né? Até para, hoje. Para, velho. Nunca... Nossa, que jogo do... Demônio. Nossa senhora. E aí, japonês... Nada contra, Vivi. Japonês, nada contra, cara. Mas japonês é um bicho desgraçado. Puta, cara. O fantasma vinha atrás de você, beleza. Agora, o fantasma que é uma mulher com as pernas ao contrário, andando que nem uma aranha, com o cabelo na cara, fazendo... Ai, que nem Putz. Aquele filme lá. O Grito. Grito, isso, o Grito, o Grito. O Grito que ela fica fazendo. Nossa, velho, eu vou dormir com isso Nossa mesmo. Nossa senhora. Nossa, agora a mulher tá com tudo, né, cara? Oh. Rapaz, depois do Game of Thrones, todo mundo que sair desse seriado vai sair on fire, rapaz. Com certeza. O Tyrion vai estar no Homem-Aranha. O Tyrion vai poder sair do circo, finalmente, né, cara? Sacanagem. Que coitado! É, o Tyrion, temos que respeitá-lo, porque, cara, é o único, pelo menos dos poucos, né, anões aí, atores que eu já vi, é o único que não tem voz de gás hélio, cara. É incrível. E ele é um ator do caralho, cara. Ele é um ator do caralho. Ele ganhou, né, o Grêmio aí, sei lá. É o M, aliás, que Grêmio. O Grêmio, ele cantou lá. Eu sou o Tyrion, sou o Adão. Ele canta, eu vou. Pra casa, mano. Coitado, cara. Cara, agora só pra datar o programa, imagina o Dredd nessas manifestações aí, cara. Nossa, nossa senhora, cara. Sei, Aí ele fala assim pra mudar pra fogo. Né? É, exatamente. Não, e ele é bem Robocop, né? Os caras iam falar, Dredd, por que você bateu nele? Eu vi que ele ia segurar aquela caixa, mas tava com a mão muito mal intencionada. Então matei ele. O Hugo, ele faz igual o Jovem Nerd, cara. Quando a gente começa a gravar, ele entra no modo aham, saca? Aham. Você tá falando... Uhum. É isso mesmo. Você tá falando e ele fica assim. Eu falo muito, cara, isso. E o pior que esse rank que eu dei foi metade piada e metade verdade, cara. Sabe? Você começou, não era. Eu comecei a piada, mas eu vi, não, cara, não é piada, é natural. Eu faço muito isso também. Mas o Hugo faz isso, ele já emenda com aquele sentimento peidou do risado. Aí você. Aí só sei o que, sei o que. Daquela risadinha fininha, né? É, não foi engraçado, cara. Por que que você tá rindo? Aí ele fica rindo porque, sei lá, fica com vergonha de ninguém rir, deixar um espaço. Fica, mano, calado, cara. O resto do cast, pô, ninguém riu da primeira vez, não vou falar mais nada. O Hugo é uma pessoa estranha. É igual esse último do Dia dos Namorados. Teve uma hora que o Torinho tava falando um negócio mó sério lá. Ei, macho, a pessoa lá, macho, vai lá. E tem namorada, macho. Aí a pessoa, pô, se mata porque perdeu a mulher. Ô, macho, tem mais de não sei quantos bilhões de gente no mundo. Não precisa disso, não. Não sei o que. Aí o Hugo fica. Pô, velho, tá muito chato. Tá sério? Tá sério, tá chato? Tá sério, tá chato? Cara, será que pode botar isso, cara, no Gamestade? Ou será que eles vão gostar, cara? Eu acho que tinha que pôr, cara. Eu tô gostando, cara, do seu audiodrama aí. Não, você vê que o Doug, ele sozinho grava um pauta livre. Faz É um cel shade? É cel shade aquela porra? Que porra é aquela, Valdeir? O Tekken vs Street? Não, é tipo um Street 4. É tipo 3D, né? Só com um contorninho, né? Um negocinho pra... É um 3D com um traço. É, pra simular uma tinta. 3D não. Desenhadinho. 3D desenhadinho. Cara, entra no Gavestático. Deixa eu ver a crítica aqui. Muito boa aqui sobre Street Fighter. 3D desenhadinho. É, o termo técnico, na verdade. É, né, cara? Esse sabem. É o termo técnico. Na Pixar, né, cara? Como é que você quer que eu faça? Faz um 3D desenho. O cara parece cliente de rua explicando pra desenhista o que ele quer. Faz um desenho assim, sabe? Assim, da minha cara, assim, sabe? Isso quer um retrato. Isso! O que a gente ouvia muito, né, Valdeir? Catecatura. Cabecatura. Como é que foi? Tá assim pra fazer? Não, o cara pediu uma coreografia, né? Coreografia foi genial. Aí o cara fez lá a coreografia, ela cobrou 50 centavos. Exatamente. Ele já ouviu caligrafia, cara. Caligrafia. Foi mais de uma vez, cara. E a melhor história de todas, né? É quanto que tá pra fazer o autorretrato? Autorretrato. Você pode fazer. Aí o cara falou, ah, é 50 centavos. Ah, é? 50 centavos? É, 50 centavos. Pode sentar aí. Aí o cara sentou, ele virou a prancheta pro cara e falou, tá aí. Faz aí. Faz aí. Faz aí, seu autorretrato. O povo é muito criativo, cara. E Borderlands é foda. Nossa. Foi lá, deu uma volta, chutou. Vai, Valdeir, indica seu Last of Us, Valdeir. E aí, pessoal, começa agora mais um bloco de notas. A gente está aqui reunido, inclusive o Fábio, que ficou preso nas manifestações, é por isso que não participou. Exatamente, estou por aqui, vivo. A gente está aqui reunido para avisar que o gaveteiro vai acabar. Então, o que é que a gente tem para falar hoje, Vi? Eu? Essa organização é maravilhosa. Ele não falou nada. Então, não, cara, tem que ter uns e-mails pra gente, cara, ler, não? Alguma coisa nesse sentido. Tem, né? Mas eu acho que antes de ler os e-mails, a gente podia falar que uma coisa que a gente sempre tá esquecendo de falar, que é um problema que já tem alguns meses que vem assombrando o Gravestática, que é o nosso feed, né? Ou melhor, não é o feed, né, Vi? É tipo no iTunes, né? Que tá o problema do feed, na verdade, parece que tá relacionado com a nossa hospedagem. Pelo menos foi isso que o iTunes me informou. Eu entrei em contato contato com a hospedagem, tô esperando uma resposta, até agora não veio, se não vier, a gente vai ter que, talvez, migrar. É, basicamente, o que é que tá acontecendo? Pra quem usa iPhone, iPad, aquele aplicativo lá, podcasts, né? Ele não tá baixando, ele detecta lá o episódio novo, mas não baixa, né? Ele fica tentando baixar e dá um erro depois. Pra quem tá com esse problema, enquanto a gente não consegue resolver, só dá pra baixar no iTunes, no PC, né? No aplicativo não tá baixando, apenas no programinha do PC. Que sacanagem. Mas é especificamente pro iPhone, que quando entrou esse programa novo, gerenciador de podcasts, que o nosso feed parou de funcionar. Na verdade, eu cheguei a baixar por ele. Acho que de uns tempos pra cá que ele parou de funcionar. É? Você chegou a baixar por ele? Sim, cheguei a baixar por, sei lá, uns 3 meses atrás. Não, pessoal, esse pessoal confiando nessas coisas da Apple. O negócio, cara, é clicar com o botão direito e salvar destino como. Exatamente. No navegador. Essa que é a parada. É a milha tradicional. Resumindo, a gente tá tentando resolver o problema com a nossa hospedagem, mas se não der certo, a gente vai... Já tem um plano B. Tu compre um aparelho Android. Ou então vai lá, salvar destino como e... Adiciona nos favoritos, né, cara? Vocês ainda colocam alguma coisa nos favoritos, cara? Eu coloco. Ultimamente, claro. Ultimamente eu só uso o Chrome e quando eu quero entrar em um site, Jovem Nerd. Eu digito Jovem Nerd, ele vai pro Google e eu clico, tá ligado? Não adiciono mais nada no favorito. Cara, eu não só adiciono no favorito, como eu estou constantemente fazendo backup dos meus favoritos. Danoso. É porque você não sabe o tamanho, cara. Eu tenho pastas e subpastas na minha barra de favoritos. Então cada favorito desse ocupa 0,0005% da sua atenção, né? Do seu favoritismo. O Ike deve fazer backup no disquete ainda, né, cara? Isso é pra ser vintage, né, cara? Porra. Não, cara, eu conheço a nuvem. Então o primeiro e-mail aqui é do Elvis Fontanella. Boa noite, senhores e senhora. Eu não gosto que me chamem de senhora, embora eu seja uma senhora. Agora você oficialmente é uma senhora. Você prefere tia ou senhora? A tia já tem meus priminhos que me chamam de tia. Não, mas aquela criança na rua que nunca te viu na vida. Quando ela ouviu esse fato de que ela agora é uma senhora, ela automaticamente encolheu, se curvou e ficou toda enrugada, né? Olha, e começou a andar com aquelas camisolas floridas também, né? Esquisita. Aquelas toucas bizarras. Peguei a bengala da minha avó. Escrevo para dar os meus parabéns pelo excelente podcast. Foi comentado na leitura de e-mails anterior sobre vocês serem um podcast de raiz, daqueles que não se vendeu. Inclusive, vocês não lembravam quem já tinha dito isso no Twitter, pois eu lhes digo, tinha sido eu. Pena que na limitação dos caracteres do Twitter não dá para expor direito a ideia e fica parecendo que a pessoa que diz isso está de papinho comunista e não quer ver ninguém ganhar dinheiro. Eu, sinceramente, não lembro de a gente ter falado isso, cara. Eu também não lembro não, cara. Não sei se tinha podcast de raiz que não se vendeu. Na verdade, ninguém quis comprar, né? Porque só... se alguém quiser comprar, a gente quando vende. Quando o cara diz assim, ninguém se vendeu, parece que são os podcasts maiores, assim, parecem todos prostitutos, né? Não, se vendeu. Prostitutos. Todos meretrizes da podosfera. Na verdade, não é isso. Claro que gostaria de ver vocês ganhando muita grana com o cast, para inclusive comprarem um microfone melhor para o Aiken, pois sim, como já disse meu irmão no e-mail anterior, ele assopra no mic no fim das frases. Não sou eu! Na verdade, era o meu microfone que tava ruim, não era do Aiken. Ah, o Fábio tá com microfone novo, hein, a propósito. Exatamente. Aparentemente, não teremos mais esse problema, né? Agora, se continuar soprando, aí a gente vai ter que descobrir quem tá soprando agora. Nossa, que sopro fake, cara, é esse. Foi sintetizado esse sopro aí. Imagino que a galera reclama dos podcasts maiores estarem vendidos, é que por essa obrigação de sempre achar patrocinador para o cast da semana, com isso ninguém mais faz pautas divertidas ou então sobre assuntos relacionados com a vida nerd, geek, etc. Exemplificando, se vocês resolverem falar sobre um determinado seriado, tá fácil, vocês abrem o microfone e falam, dando uma visão mais próxima do ouvinte. Os grandes podcasters do Brasil só vão falar se alguém for lá e bancar, o que geralmente impede uma visão imparcial, tirando assim a naturalidade da coisa. Imagino que seja disso que a galera reclame quando diz que tá todo mundo vendido e que os podcasts menores são os bons. Observação. Eu escuto todos os podcasts vendidos também. Abraços e sucesso. A gente chegou a comentar alguma coisa nesse sentido. Eu não sei o quanto eu concordo com isso também não, porque se eu não me engano, tipo, o Matando Robôs Gigantes, eles fizeram alguns programas patrocinados que eles meteram pau na parada, né? É, quando o negócio não é mais bom. Mais ou menos, cara. Eles sempre falam... Meteu pau, acho que não, cara. Mas eles conseguem reconhecer não, cara, que aquela coisa tem problemas. Não teve um MRG que eles gravaram sobre um livro novo da Stephanie Meyer, que eles falaram mal pra caralho. Mas era patrocinado isso daí? Eu acho que era, né? Ah, devia ser, cara. Acho que todos são, cara. É. Todos esses de mídia, assim, eu acho que eles fazem realmente patrocinados pelas editoras, pelas coisas assim. Posso estar enganado, mas... Eu não acho que também os caras teriam muita coragem de falar bem de uma coisa que é ruim pra depois o pessoal esculachar eles, né? Porque veja só, o ouvinte da podosfera, existe uma quantidade aí enorme de idiotas, né? Mas existe uma quantidade grande de gente que pensa, que raciocina, e se você indica uma coisa que é ruim, diz que é bom, e o nego vai lá e joga, sei lá, o jogo que seja, e vai pegar mal, cara, vai queimar, né? Eu mesmo não ia acreditar nunca mais na opinião da pessoa. É, com certeza. Vendido mesmo são os caras do mundo canibal, né, cara? Eles mesmo não admitem, né? Eles falam, tá pagando, eu falo bem, se não pagar, eu falo mal. O próximo e-mail aqui é do Marcos Mazo. Meu nome é Marcos Mazo. Segundo a minha última contagem, eu tenho 38 anos, moro em São Paulo e sou coordenador de administração de materiais. Mais uma vez, estava eu surfando pela internet em busca do podcast perfeito. Dá pra ver a idade agora, hein, cara? Esse negócio surfando. Surfando pela internet. Em busca do podcast perfeito, quando me deparei com o Gava Estática. Ouvi o último sobre Overrated. Gostei muito do podcast e provavelmente não será o último que eu ouvirei. Aguardo ansiosamente as próximas edições. Estava em busca do podcast perfeito, encontrei o Gava Estática. Eu vou continuar aqui procurando. É. Enquanto eu procurava, eu fui escutando, né? Quando vocês começaram a discutir sobre coisas overrated, eu já pensei no que eu acho mais overrated na história de todos os universos, Star Wars e Star Trek. Vocês não sabem o quanto eu me senti aliviado em saber que não sou o único a pensar assim. Agradeço muito por esses momentos de entretenimento que o podcast me proporcionou e aguardo com muita expectativa pelos próximos episódios. Abraços e paz, Marcos. Olha, eu nem sei se eu concordo muito com o fato de Star Trek ser considerado overrated, não. Eu sempre vi muito... muito preconceito com Star Trek, na verdade. É meu underground, né? É, especialmente pelo pessoal sacaneando justamente aqueles fãs freaks que andam vestido com aquele pijama da série, né? Eu acho que a galera do Star Trek é nicho, não é que nem Star Wars. Star Wars acho que é um público bem maior. Star Trek eu acho que é um público menor, mas tem muito maluco, cara, em Star Trek. Acho que é por isso, né? Que... É verdade, que hoje, né? Em dia eu não sei mais, cara. Acho que Star Wars já deve ter passado Star Trek. É, mas eu acho que os filmes novos de Star Trek vão começar a tirar isso. É, eu acho que sim. Deram uma melhorada na imagem de gente maluca que gosta de Star Trek. Ou não, né? Ou vai legitimar eles, né? Vocês viram toda a discussão que teve, né, nesse Gavestática de Overrated? Um monte de gente comentou. Eu vi alguma coisa. Eu li, assim. Li os comentários. Eu acho, cara, eu acho que esse negócio de Overrated é meio complicado, que é questão de semântica, né? O que é Overrated, né? Tem muita gente que não concordou com as coisas que a gente falou. Teve um carinha, não vou lembrar agora o nome do cara, que ele falou que não acha que o Nerdcast é Overrated. Ele disse que é bem justo, assim, toda a fama que eles têm, né? Eu acho que Overrated, cara, se for realmente traduzido do superestimado, uhum, é uma coisa assim que, por exemplo, quando muita gente começa a falar tudo que os caras do Nerdcast falam é uma verdade absoluta, eu acho que pode ser considerado overrated. É. Aí eu acho que ele até falou, não, se amanhã for o podcast de vocês, vocês podem ser overrated. E eu concordo com isso. Acho claro, que se amanhã, sim, com todo certeza, mundo achando que a gente é fodão assim, sim, e fechar os olhos pra outras mídias, ou pra outros podcasts, eu acho que a gente vai ser overrated também. É, exatamente. É porque muita gente acha que quando você fala, pô, isso é overrated, quer dizer que tá falando, isso é uma bosta. Não é, cara. E engraçado que não foi nem a opinião nossa, né? Foi do Guilherme, né? É. Só que eu acabei concordando com o que ele falou. Eu acho que o Nerdcast é overrated, mas talvez seja o meu podcast favorito ainda hoje, mas não quer dizer que eu não possa ter sua opinião. Eu acho que ele já não é mais o meu podcast favorito, mas ainda assim são programas muito bons, cara. O último, por exemplo, eu chorei de rir com a conversa. Ah, aquele lá dos milionários, né? É muito bom, caraca, mesmo. Caraca, muito bom, cara. É, foi muito engraçado mesmo. Eu vou ler agora aqui o próximo e-mail da ouvinte Gisele Silva Mendes. Olá, gaveteiros, meu nome é Gisele, sou casada, tenho 20 anos, moro em Nova Serrana, Minas Gerais, e trabalho como gerente administrativo em uma empresa de vendas de materiais para construção. Jesus, respira, mulher. Ai, desculpa. Cara, eu sempre falo isso pra mim, cara. Tá me dando nervoso com a velocidade que você tá lendo. Eu leio assim. É, parecia, sabe quando você grava uma parada e acelera depois? Parecia que era isso, cara. Tá bom. Conheço o pod de vocês há menos tempo que o meu esposo, que ama vocês e sempre fica contando os dias para um lançamento de podcast. Eu sempre tive um certo preconceito sobre mulheres que não entendem dos assuntos e que ficam rindo como babacas em pods. Mas confesso que gosto da Vivi, a única mulher que salvou a ideologia... A ideologia de mulheres babacas em pods. Peraí, ela te chamou de babaca? Não, eu salvei as mulheres desse estereótipo. Pelo que eu, o que eu entendi no início era que ela tava... Apesar de você ser uma babaca, que não entende só ficar rindo, ela gosta de você. Não é isso não, pare com isso. É uma babaca gente fina. E é por meio deste e-mail que falo a vocês, que tem pessoas que gostam de vocês e esperam dia e noite por um pod apesar dos atrasos. Desde já agradeço e abraço a todos. É, foi um e-mail muito legal da Gisele. Foi, legal. Eu também. Ah, eu adorei, Gisele. e a gente recebeu mais uma arte, né? Ah, sim, verdade. É uma arte que ficou meio específica, né, cara? Ficou meio piada interna, né? É, foi a Fra que fez de novo uma arte pra gente sobre o que a gente falou sobre os Cherokees, né? Da última vez, ela fez aqui um índio Cherokee ouvindo Gavê Estática num iPod. É, né? Pois as pessoas podiam mandar mais artes pra gente. É. Artes bonitas, como a da Fra, por exemplo. Coisa feia, eu não quero não. Não, eu quero. Eu quero que vocês façam o pior desenho possível. Eu quero que vocês se esforcem pra ser ruins. Uhum. Manda aí. Cara, eu lembro daquela arte que a gente recebeu, a primeira de todas, que foi muito boa. Cara. Ai, meu Deus, que eu tenho mão de cachorro. Tinha um monte de easter egg, assim, que até hoje não descobriu, mas eu acredito que seja um easter egg. Né? Peixe voador! Pra quem quiser mandar e-mails... Pergunta pro Aiken. Vamos ver se o Aiken sabe. Ah! Ô, louco! Peraí. Espera que a mágica da edição vai me ajudar. Para mandar o um e-mail pra gente é só mandar pro contato@gaveteiro.com ou a nossa fanpage do Facebook que é /gaveteiro. E o Twitter? É, não, se eu não sei Twitter não. O Twitter é @ogaveteiro. Isso aí. Eu e a Vivi estamos fazendo agora alguns gameplays, né, pra quem não viu. Já fiz o quê? 3 episódios? Se contar com o episódio piloto. Então, estamos convidando aí vocês, pra quem não viram ainda, dá uma olhada lá nas gameplays que a gente tá fazendo. E tá esperando aí o Ike comprar um computadorzinho melhor pra ele participar também, né? Pô, há um tempo atrás eu joguei pela primeira vez um jogo moderno. Olha só! Foi um jogo de dança. Jogo de dança. Onde é que está a gravação disso? Cara, isso tem alguma coisa a ver com a sua namorada? Né? É óbvio. É claro. Que pergunta é essa, né? Só pode, né, cara? My lovely little lumps. Check it out. I'm not skating to anything with references to lady humps. I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going.